Louvai ao Senhor, um cântico novo, na congregação, o seu povo em adoração. Alegre-se Israel, regozije-se em seu amor, pois ele é nosso Rei, nossa eterna salvação. Louvai ao Senhor, exultem de alegria, nos leitos os santos cantam com alegria, com flautas e harpas, louvemos seu nome na glória do Senhor, nossa vida é seu. Se agrada adornando os mansos com a salvação, ele traz esperança e paz. Cantemos com força, com louvores na garganta e a espada do Espírito nas mãos nos traz. Louvai ao Senhor, alegria, nos leitos os santos cantam com alegria, com flautas e harpas, louvemos seu nome na glória do Senhor, nossa vida é seu. Nos leitos os santos cantam com alegria, com flautas e harpas, louvemos seu nome na glória do Senhor, nossa vida é seu louvor.